Nunca será demais recordar os sete sacramentos. São eles o batismo, a confirmação ou crisma, a reconciliação, o matrimónio, a Eucaristia, a unção dos enfermos e a ordem sacerdotal. Há pouco mais de 10 anos, a propósito do sacramento da ordem sacerdotal, o Papa João Paulo II declarou solenemente que sobre este tema da ordenação sacerdotal, exclusiva aos homens e não extensiva às mulheres, a Igreja não tem poder. E poder-se-á perguntar porquê? Porque nesta questão estamos em presença da origem cristológica dos sacramentos. Esta é a consciência da Igreja. O Santo Padre, de uma forma muito subtil, convida-nos a colocarmo-nos na escola de Maria, que por sua vez nos remete para o sentir profundo da Igreja. E o sentir profundo da Igreja coloca-nos, coloca-se, nesta continuação do mistério da Encarnação, de tal modo que a Igreja é o corpo de Cristo e celebra nos sacramentos o mistério do corpo de Cristo. É o que há de mais profundo no mistério da Igreja que exige, naturalmente, o olhar da fé. Este entendimento encarnacional da realidade sacramental, devo advertir-vos, meus caros, que este é o ponto mais difícil da teologia. Aparentemente é o mais simples, porque é a verdade, mas é o mais difícil de entender precisamente hoje. Este é que é o grande problema na teologia sacramental contemporânea, no sentido do seu entendimento. Porque aqui estamos exatamente em duas lógicas completamente diferentes. Uma lógica culturalista hoje, de que muito se fala, vê da importância que se dá à cultura, quando, do meu ponto de vista, muito modestamente devo dizer, a Igreja é uma fonte de uma cultura outra, que não a cultura do mundo contemporâneo. A Igreja é fonte de uma cultura que é ao mesmo tempo anticultura. E nós estamos aqui em planos e ilumineiros completamente distintos. Este plano a que o Santo Padre nos chama a atenção é o plano de profundidade do mistério, a que olhares profanos não têm acesso. Às vezes costumo dizer que, evocando São Gregório de Nazianzo, nós temos de redescobrir o sentido do sagrado e que olhares profanos não têm acesso, não entendem. O sentido do cenáculo, às vezes digo por graça lá na universidade, uma aula de teologia é uma espécie de cenáculo de intimidade em que quem não estiver preparado não tem acesso. As nossas eucaristias são um cenáculo de intimidade a que os profanos não têm acesso. Quem entrasse na missa com olhares jornalísticos de observar, de ver, não percebe nada, porque não capta a profundidade do mistério. Porque é a linguagem do amor. É por isso é que disse no princípio a importância do terço. Porque um terço introduz-nos, diz o Santo Padre, na linguagem do amor. E estas coisas só se entendem na linguagem do amor, mas do amor purificado. E na escola de Maria, na escola da Igreja, os pastorinhos, simples crianças, escalaram as montanhas do mistério. Este entendimento encarnacional da realidade sacramental, isto é, de nos reportar os sacramentos às palavras e aos gestos de Cristo. E por isso os sacramentos é um bocado mais solene na vida da Igreja. Porque é o próprio Cristo que está aí. Desde o batismo à ordem, à unção dos doentes, o matrimónio. É a ação de Cristo que está aí. E que transforma o amor humano no amor agápico e pneumático de Cristo e da Igreja, no matrimónio cristão. Que transforma o simples mortal e pecador que é o homem no representante de Cristo, cabeça da Igreja, o Padre, o Bispo. Mas é preciso ter o olhar da fé, senão não se entende isto. E que faz da mulher, no matrimónio, ou na vida consagrada, ou na simples vida cristã, imagem, ícone da Igreja. Só quem tem fé compreende isto. Porque vós, mulheres, sois chamadas a ser a imagem da Igreja. E os homens são chamados a ser a imagem de Cristo, nesta relação admirável, sobretudo no matrimónio, ou na vida consagrada, ou no sacerdócio. Mas se o olhar da fé entende isto, os profanos não entendem nada destas coisas. Mas também eles não vale a pena dizer, porque não entendem, não são capazes de entender. Este entendimento encarnacional da realidade sacramental, que se aplica particularmente à Eucaristia, porque é o sacramento no qual é mais evidente esta relação de identidade substancial entre os sinais sacramentais e os gestos e as palavras de Cristo na última ceia, porque o pão torna-se o corpo do Senhor, o vinho torna-se o sangue do Senhor. E reporta-se às palavras de Jesus e aos seus gestos na última ceia como acontecimento histórico. Este elemento encarnacional da realidade sacramental torna-se ainda mais notório quando se considera na sua relação com a Mariologia. O mistério de Maria ajuda-nos a compreender isto. Pelo menos, na tradição teológica, isto entendeu-se profundamente. A mediação mariana é fundamental para compreendermos esta dimensão encarnacional. Na verdade, o corpo eucarístico é o mesmo corpo nascido da Virgem Maria, segundo um belíssimo hino medieval de São Tomás de Aquino. Ave verum corpus natum ex Maria Virgem. Já no século XIII, no tempo de São Tomás. Esta relação entre Eucaristia e mistério da encarnação pela via mariana era o grande tema de contemplação. Ave verum corpus natum ex Maria Virgem. Salve, ó verdadeiro corpo nascido da Virgem Maria. Isto é a Eucaristia, o Santíssimo Sacramento. Mas o que se passa no plano objetivo do sacramento passa-se também no plano da atitude pessoal da Virgem Maria no momento da Anunciação. E a atitude pessoal do crente, no momento em que comunga, e o Santo Padre faz esta relação, Eucaristia, a Virgem Maria, o crente.